Diga comigo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu estou formando líderes de Deus. Nós vamos quebrar o paradigma, o raciocínio medíocre de que eu não sou líder. Nesta igreja, quando falamos de líderes, estamos falando dos discípulos, discípulos verdadeiros de Jesus, não de frequentadores. Falamos de pessoas que querem seguir o Mestre e fazer tudo o que ele mandou, alcançar vidas e liderá-las, discipulando-as para o reino de Deus. Há um tempo atrás, eu fui ministrar na Lagoinha e um irmão, não sei, nunca tinha visto aquela pessoa, falou assim: você é um político? E aí eu falei assim: não, eu sou um pastor. Não, mas eu acho que eu já te vi na televisão, eu acho que você é um político, né? Assim, engraçado, eu achei que você era um deputado, alguma coisa assim. Eu falei assim: não, eu sou um ministro do Senhor. E enquanto ele falava aquilo, eu fiquei pensando: meu Deus, que honra, que privilégio, eu sou um ministro do Senhor. Ser um deputado tem a sua importância na instância governamental, social, civil, mas, Senhor, eu considero o que o Senhor me deu para fazer muito sublime. Sou um ministro do Senhor. Eu fui chamado para discipular vidas, para cuidar de vidas. E, irmão, não é diferente com você. Amém. Em nome de Jesus, vamos crescendo nisso. Vocês se lembram do Epimênides? Que história interessante, não? Uma história interessante. Leia comigo João capítulo 4. João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga comigo: o meu alimento é fazer a obra de Deus. E Ele está mudando a minha visão. O branco vai ser branco. Todas as demais cores, irmãos, ficarão muito bem definidas. Não vai ser aquela fotografia amarela, azulada. Uma fotografia límpida, um fruto maravilhoso do Senhor. E o texto continua dizendo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos. Diga comigo: erguei os olhos. Diga para o seu irmão: erguei os olhos. E vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. As pessoas à nossa volta são o campo branco, pronto para a ceifa. O branco é a cor de referência para equilibrar todas as demais coisas, todos os demais elementos da composição. Então, irmão, se eu e você olharmos e identificarmos corretamente o que é o branco, todas as outras cores estarão bem definidas. Se eu e você identificarmos quais são as pessoas à nossa volta que são um campo branco para a ceifa, as demais coisas da nossa vida estarão resolvidas. Resolvidas. Resolvidas. Durante o ano de 2011, nós como igreja tivemos um investimento de 90 mil reais em salários. Pagamos como igreja 90 mil reais de salários. De transportes, 16 mil reais. Água e luz, 17 mil reais. De impostos, 49 mil reais. A igreja não paga IPTU, mas paga os impostos sobre os funcionários, sobre várias coisas. Neste ano de 2011, a igreja investiu em aluguéis e impostos de aluguel 210 mil reais. São valores, irmãos, todos os meses, que você não tem noção de como faria para levantar, fora os demais gastos, os missionários. De missionários, nós investimos 80 mil reais no ano de 2011. De onde vem? Quando foi que você me viu? Pelo amor de Deus, gente, dá oferta. Vamos fazer uma campanha aqui especial, vão, e o povo vai trazer dinheiro. Com o seu dízimo. E olha que nós temos vários irmãos que ainda não são dizimistas. Com o seu dízimo, com a sua oferta, Deus tem sustentado uma coisa que eu não tenho condições de sustentar. Se eu tivesse escolhido implantar a igreja naquele lugar, eu estaria numa enrascada, porque você não tem ideia dos gastos que são daquela região. Para eu morar com a minha família naquela região, para a igreja ter um imóvel, usar um imóvel naquela região. E não adianta pensar, então vamos para um lugar mais baratinho. Não, irmão, Deus nos pôs ali. E se estamos identificando o branco como branco, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Um dia Deus nos plantou como igreja naquele lugar, e um dos sinais claros, fáceis de palpar, de serem apalpados, que são sinais de Deus nos sustentando, são as finanças da igreja. A igreja não deve um centavo. Não tem nenhum centavo em caixa. Não tem poupança. Você pode saber que o que entra num mês, sai. Deus faz as contas direitinho. É o maná diário. Mas Deus manda. Se nós estivermos no centro da vontade dele, o branco é branco, todas as outras coisas serão supridas pelo Senhor. Não significa que não passamos dificuldades, desafios, de irmos para diante do Senhor. Nesse ano, nós vendemos o carro da Dani para a gente terminar o ano zerado, mas era uma margem que nós podíamos, que nós fizemos de todo o coração. E eu sei que vários irmãos aqui contribuíram, mas, irmão, é assim que Deus faz. No meio das lutas, você descobre que elas só vieram para nos aperfeiçoar, mas que Deus continua nos sustentando, irmão. Ninguém, nenhuma pessoa muito boa de administração ou um cara muito fera de direção de uma igreja sustentaria esta igreja onde nós estamos plantados. Custa 5 ou 6 mil reais o metro quadrado de um imóvel na região que nós estamos. Aquele imóvel que nós estamos hoje custaria pelo menos uns 20 ou 25 mil reais de aluguel mensal. E quem nos pôs ali? O Senhor. E quem tem nos sustentado todos esses anos? O Senhor. Não vai sustentar a sua vida, irmão? Se você estiver batendo branco com branco, pode ter certeza, esta é a vontade do Senhor, esse é o centro, eu estou olhando para o branco como branco mesmo, é isso mesmo, eu vou cuidar da ceifa. Deus vai providenciar todos os demais recursos. Não tenha dúvida, irmão. Não cabe, mas não cabe. Proclame, profetize, Deus vai trazer o sustento. Eu só quero encontrar o centro da vontade do Senhor. Eu só quero ter certeza. É isso aqui, filho. E há uns dias atrás, eu fui fazer um exame. Quem foi que me levou no exame? Geraldo? Marcos? Não. Foi antes. Foi o Marcos. Você que me deixou lá no exame, não foi o Marcos? O Marcos me deixou lá para eu fazer um exame, eu acho que foi uma... não lembro que exame que foi. Eu fiquei lá, fiz o meu exame, e quando eu fui voltar, eu falei assim, ah, vou voltar a pé, não é tão longe. Eu comecei a caminhar pela região ao redor do projeto. E o Senhor começou a falar comigo, meu filho, conquista esta comunidade. Se estabeleça aqui. E eu fui andando os quarteirões e voltava, ia no outro e olhava as coisas, falei assim, Deus, aqui está um povo que vive todos os dias, é quase impossível, nem eu ando aqui, as pessoas não têm esses costumes, sim, mas Senhor, esse é o lugar que o Senhor nos deu, já estamos ali há 7 anos, já tem muita coisa plantada, ah Senhor, o campo aqui é nosso. Esse campo missionário é nosso, nós vamos alcançar essas vidas, porque o Senhor nos pôs aqui, tem nos sustentado aqui, e nós vamos colher frutos aqui, em nome de Jesus. E eu preciso de irmãos e irmãs que comecem a enxergar mais longe. Minha visão está sendo mudada. Essas pessoas que estão aqui à volta do projeto são o campo branco que o Senhor nos deu para a ceifa. Você crê nisso, irmão? Fecha os teus olhos e ore ao Senhor. Senhor, eu posso ver os campos brancos. Senhor, eu posso ver o que está acontecendo ali. Senhor, eu posso ver ao meu redor campo. Eu posso ver. Eu vou olhar as pessoas e eu vou mirar campos brancos. Senhor, eu vou olhar para as pessoas e vou descobrir o que elas precisam. O teu Espírito vai me dizer o que elas precisam. Vai me dar uma palavra de sabedoria. O Senhor vai me dar estratégias. O Senhor vai dar forma de alcançar aquelas pessoas. O Senhor vai dar. Hoje o Geraldo já estava dizendo, nós podemos fazer assim, assim. Isso mesmo, Geraldo. Isso é uma excelente ideia de Deus. Nós vamos ter estratégias de Deus para alcançar. E não só ali um ou outro prédio daquela região, mas vizinhos, sua região, seu bairro. Senhor, os campos estão brancos, o Senhor está mudando a minha forma de enxergar, e eu sou uma autoridade do Senhor nesta cidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. O tamanho e a quantidade das vasilhas define o que Deus vai fazer. Lembram-se da história da viúva? Eliseu disse o quê? Vá e arrume vasilhas. Não poucas, não. Não poucas. E aquela mulher arrumou todas as vasilhas, ela disse ao profeta, não tem mais vasilha. Eu já fui nas minhas vizinhas, já me emprestaram todas as vasilhas. Irmão, uma coisa é você pedir uma vasilha para a vizinha. Outra coisa é você pedir duas, três, mas todas. Ô, dona Isis, todas as vasilhas? Eu estou precisando, meu filho, vem mais. Aí a vizinha da Isis, fala assim, ela veio aqui também e me pediu todas as vasilhas. O que ela está querendo? Todas as vasilhas. Se vire, senhora, arrume todas as vasilhas que você puder. E aquela mulher saiu e arrumou todas as vasilhas. Qual foi a quantidade de azeite? para todas as vasilhas. Se eu não aumentar o número de vasilhas, ou se eu não crescer em tamanho como vasilha, você pode ter certeza, irmão, Deus estará limitado no que quer fazer, no que vai fazer. Não porque ele não pode, mas porque ele decidiu assim. Ele decidiu fazer baseado em nós. Se eu alargar a minha vasilha, vai ficar mais fácil. Um dia eu comecei a ler um livro em inglês e eu fingia que estava entendendo. E aí eu entendi algumas palavras, table, car, e algumas palavras eu entendi. Eu falei assim, já entendi esse parágrafo aqui, vou para o próximo parágrafo. Terminava o livro, o que você entendeu? Nada. Não, estou lendo um livro. Mas aí, eu fui para o segundo livro. E aí, um dia, o senhor deu um estralo, arruma um dicionário. E aí, eu fui lendo com o dicionário do lado. Falei assim, eu preciso de um dicionário mais fácil de usar. Então, eu arrumei um palmezinho que tinha um dicionáriozinho bem difícil de mexer, mas mexia no dicionário. Então, eu lia, ia lá no dicionário, cada palavra, palavra por palavra, ia lendo, até que eu fui conseguindo fluência para ler o livro em inglês. Hoje, ô irmão, hoje eu continuo usando dicionário. Menos vezes do que eu usava antes. Mas eu arrumei uma vasilha. E ler em inglês se tornou outra vasilha. Tem coisas que Deus está me ensinando porque eu pude ler em inglês. Talvez não seja o seu caso. Mas quais são as vasilhas que você pode arrumar? Quais são as atividades que você pode exercitar com você mesmo que vão ampliar o tamanho da sua vasilha? Então, eu queria compartilhar com você algumas. Você não precisa se preocupar em anotar tudo. Você vai ter esse texto. Mas, se você quiser ir anotando só o tópico principal, primeiro, adoração. Irmão, você pode crer no que eu estou dizendo? Se você gastar mais tempo em adoração. Começa como eu comecei. Estou lendo tudo. Estou adorando o Senhor. Começa sem sentir nada. Começa sem achar que não está acontecendo alguma coisa. Não tem problema, mas começa a ter um tempo maior de adoração. Tem fórmulas, sim, irmão. Elas não são poderosas em si mesmas, mas elas podem te ajudar. Fecha num quarto, põe um CD de adoração e vai buscar o Senhor. Você vai ter que ter a visão mudada. Você vai ter que enxergar que Deus está ali. Deus está aqui. Se eu ver, se você quiser pôr uma cadeira, pode colocar lá. Ó, o Senhor está aqui. E o Senhor vai me ouvir? Vou te ouvir, filho. Então comece a adorar. Porque a adoração, irmão, é uma fonte de deleite. Quando eu e você começamos a adorar o Senhor, Ele alarga a nossa vida como vasilha. Ele faz coisas sobrenaturais. Quando nós fomos realizar o 2002 Adoradores, nós tínhamos lá uns encontros de oração, lá na Getsemane, não sei se toda quinta-feira, parece isso, e eu acho que uma das últimas, ou se não, a última reunião, eu tinha recebido umas semanas antes um e-mail. Raramente eu recebo um e-mail assim de alguém criticando ou falando asperamente alguma coisa, e eu tinha recebido um e-mail de um irmão mal educado e assim me criticando e jogando lá embaixo porque eu tinha escrito um texto sobre o shofar. E aí eu sentei, vou escrever esse irmão. E fui escrevendo um monte de coisa. Ele vai ver. E aí o Senhor falou comigo assim: apaga esse e-mail. E eu deletei o e-mail. De vez em quando eu ficava pensando, vou escrever para aquele irmão. E deixei o e-mail lá, de vez em quando passava lá, vou escrever para esse irmão. Ele vai ver o que é bom para a tosse. E o Senhor falou assim: não responda esse irmão. Passou aquilo. Chegou aquela quinta-feira da oração. Nós estávamos lá num daqueles salões lá da entrada da Getsemane lá. Estávamos adorando o Senhor. Lá tinha um carpete marrom, meio vinho assim. E eu estava ajoelhado lá, adorando ao Senhor. Lá no trono, irmão, que coisa deliciosa, adorando. Tu és maravilhoso. E o Espírito Santo vai tocando, nossa alma vai sendo refrigerada. Tem uma coisa deliciosa que acontece com a nossa alma quando nós estamos adorando ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Se você não tem esse costume, você precisa, porque a nossa alma precisa ser refrigerada. E aí o Espírito Santo falou assim: responda àquele rapaz, assim, assim, assim. E eu falei assim: ó Deus, o senhor está de brincadeira, fora de hora. Não tem a ver esse assunto agora, eu não estou nem pensando. Meu Deus do céu, que coisa dessa do diabo, esse negócio, pensando naquele cara. Responda ele. Eu falei assim: mas meu Deus, eu não estou nem pensando nesse assunto. E Deus falou comigo: todas as vezes que você estiver me adorando, eu vou falar com você. As coisas mais simples, faz assim, faz assado, não faça assim. Descansa nisso, descansa naquilo. Então, irmão, exercite adorar ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Se você não tem isso aqui como um hábito, saiba que eu estou te ensinando hoje. Você precisa ter como hábito chorar na presença de Deus, babar de tanto chorar, de adorar ao Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo. Falta-te adorar desta forma. Se você começar a experimentar isso, sua vasilha vai crescer. Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, eu fui semana passada, fiz o que o pastor falou, pus um CD e tal, não sei o quê, mas saí de lá. Tá bom, Senhor, já foi muito tempo, há 15 minutos já que eu estou aqui. Não tem problema, volta no outro dia. Não tem problema, Senhor. Que outra música, hein? Não tem mais música não, Senhor. Acabou o CD, o que eu faço agora? Não tem problema, põe outra. Fica em silêncio. Mas fala assim: eu estou aqui porque o pastor falou que eu preciso estar aqui. E eu estou exercitando esse momento de buscar e te adorar. E eu quero dizer ao Senhor que o Senhor é maravilhoso. Uma hora o Espírito Santo te pega. Uma hora ele virá e toca o seu coração, sua alma, porque é interesse dele. E você vai descobrir um outro universo. Um outro universo que faz parte da vida de um servo de Deus, de alguém cheio do Espírito Santo, em que você se derrama na presença do Senhor. E você vai dizer como Davi: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Segundo, palavra, o prumo da palavra diretiva a ser obedecida, a palavra do Senhor. Quantos estão lendo o livro que eu pedi? Não, mesmo, quantos já leram? Estão lendo ou já leram? Levante a mão, estão lendo ou já leram? O que é o livro? O meu livro é a Bíblia. Eu não gosto muito de ficar lendo esses autores, porque para mim o importante é a Bíblia. Irmão, Deus levantou profetas em todas as eras para trazer luz. E esse livro traz luz de uma forma incontestável sobre algo que nós precisamos, que alarga as nossas vasilhas, que é o Espírito Santo. Mas muitos não têm prazer nisso. Muitos têm um embotamento da mente, que são capazes de estar numa ministração, numa mensagem. Reverendo, gostei do sermão hoje. Puxa vida, muito bom. Oh, muito bom. E a vida continua do mesmo jeito. E existe à nossa disposição o poder da palavra, as verdades de Deus reveladas a nós, mistérios de Deus revelados a nós, pelo conhecimento da palavra, pelo aprofundamento na palavra. Eu quero conhecer mais das Escrituras. Eu quero ter alegria, deleite em me assentar, assistir um DVD, ouvir uma mensagem no CD, me assentar lá no culto e ouvir uma ministração, e beber, e me alimentar, e comer daquilo, ler um livro. Meu Deus, que livro! Meu Deus, como esse irmão está me abrindo os olhos para algo do Senhor, como esse texto me fez entender mais das tuas verdades. Irmão, se você se aplicar na palavra nesse ano, você vai crescer como vasilha. Deus vai disponibilizar vasilhas à sua volta que vai encher de óleo. A palavra do Senhor diz, a lei do Senhor, Salmo 19, é perfeita e restaura a alma. Você pode procurar quem está aí deprimido, quem está triste, quem está cheio de problemas, quem está angustiado. São pessoas que não estão comendo da palavra. Talvez estejam até lendo metodicamente, mas não estão comendo da palavra. Quantos estão lendo a Bíblia juntos? Leitura do ano todo. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, cada dia o Senhor vai te mostrar uma coisa nova. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia. Pastora Cristina falou assim, essa Bíblia não serve, porque essa Bíblia não dá para riscar, não sei o que. Aí eu mostrei a minha toda riscada, porque risca, que risca, eu grifo, eu ponho a cor que eu quiser, eu ponho minhas observações, grife, risca a sua Bíblia, marca, porque uma hora o Espírito Santo te faz passar naquele mesmo lugar e você vê, lê de novo alguma coisa, tenha prazer, porque a lei do Senhor restaura a alma. Terceiro, disponibilidade. Qual foi o primeiro? Adoração. Segundo? Palavra. Terceiro? Disponibilidade. Seja disponível. Seja disponível. Seja pronto a servir. Pronto. Ah, o quê? Fazer... Ai, meu Deus. Vai em tal lugar. Eu tenho duas chances. Ou conseguir descartar, ou fazer de mau gosto. Ufa, consegui descartar. Ai, que bom. Às vezes não dá, às vezes eu tenho que fazer. Agora eu posso ter uma terceira opção. Eu vou fazer isso com todas as minhas forças. Eu vou para aquela reunião, eu vou para aquele culto, eu vou servir, eu vou ministrar, eu vou ligar, eu viajarei, eu vou fazer com todas as minhas forças, eu farei, e eu vou transformar isso em um prazer para mim. Eu quero estar disponível, disponível. Irmão, é um segredo. Eu não estou te dando uma lista em ordem cronológica doutrinária. Eu estou trazendo algumas sugestões que o Espírito Santo me fez pensar nelas. Primeiro, adoração. Você pode ter certeza que ela é porta de entrada. Segundo, palavra. Você pode ter certeza que esse é o único alimento genuíno. Terceiro, disponibilidade. Seja alguém disponível. A humildade em saber que nada temos e somos servos. Quarto, serviço. Ué, mas disponibilidade e serviço é a mesma coisa? Não. Ser disponível a alguém Como outro dia nós estávamos lá no aniversário da Luísa e eu precisava que alguém fosse com a Júlia, lá no carro. E a Júlia se levantou para ir no carro e eu falei assim: Samuel. O Samuel ficou de pé e já ia saindo. Falou assim: pois não. Eu falei assim: gente, ele ficou de pé e já ia saindo. Ele levantou da cadeira e já ia assim. Eu não sei se ele imaginou que era para seguir a Júlia, porque ela já tinha saído, ou se foi uma reação já natural dele de obedecer. Isso é disponibilidade. Eis-me aqui. Estou aqui. Irmão, a gente liderando, a gente conhece as pessoas. Não adianta nem pedir. Para fulano, não adianta nem pedir. Ele sempre... Tem momentos que você não pode, olha, eu não posso por isso. Mas você sabe quando as pessoas são assim: conta comigo. Faço. Estarei. Disponibilidade. Agora, depois da disponibilidade, aí sim vem o... Aí eu disse o Samuel que era para fazer, ele saiu e foi fazer. Eu acho que a Júlia já até tinha ido embora e não achou a Júlia. Mas foi servir. Eu quero servir. Eu quero, em prontidão, me doar aos outros para receber vida. Para receber vida, irmão. Me doar, eu quero servir. Aonde eu vou servir? Irmão, se nós começarmos a servir, eu estou triste, eu estou assim, desanimado, mas eu vou servir, você vai descobrir que aquilo tudo vai embora. Aquelas coisas, aquelas... Vai embora, porque você volta, puxa vida, eu... Servir. Mas olha, tem muitas irmãs aqui que você fala assim: vamos passear? Elas vão. Você tem que falar que é no shopping. Como tem muitos irmãos que falam assim: vão uma bolinha? Outros irmãos, vão churrasco? Não precisa nem terminar a palavra. Mas nós vamos nos disciplinar. Assim, vamos orar? Vamos adorar? Vamos ler a palavra? E Deus está fazendo isso conosco, irmão. Deus está fazendo isso conosco. Daqui um tempo, daqui um dia, um mês, 2 anos, 10 anos, você vai estar testemunhando: eu me lembro quando eu estava engatinhando, quando eu me esforçava, mas hoje o Senhor me fez entender. Hoje o Senhor me fez assim. Eu sou um desses. E você vai estar cuidando de outros que vão estar passando por esse mesmo trilho que nós estamos passando hoje. Depois do serviço, testemunho, a alegria de falar do que o coração está cheio. Irmãos, tem pessoas que saem falando com todo mundo. Eu e o Naum chegamos em São Paulo, depois de horas de viagem, eu já tinha ministrado, não sei se lá na Bahia, no Nordeste, algum lugar, estávamos cansados. E chegamos em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, tipo 5:30 da tarde. Imagina o trânsito naquela avenida Berta alguma coisa lá. Imagina, nós ficamos 2 horas para chegar no Vale do Anhangabaú. E ainda tínhamos que atravessar o Vale do Anhangabaú. Porque nós íamos lá depois de Santana, num bairro já chegando lá perto da mata, da floresta lá da Cantareira. Um bairrozinho que é o final lá do prédio onde eu fiquei hospedado, avistava a serra, assim, ó. Podia andar no Parque da Serra. O outro extremo de São Paulo. E desde o primeiro minuto está o Naum. Nós somos de Belo Horizonte. E esse aí atrás é o meu pastor. Eu falei assim: obrigado pelo Naum, senhor, porque esse taxista devia desejar conversar. Eu posso ficar quietinho aqui atrás, que eu estou cansado. E o Naum faz a obra por mim. Tem pessoas como o Naum que são dons de Deus para conversar. Conversar, conversar, conversar, conversar. Tem pessoas que têm prazer em falar. Tem outros que nem ouvir. É da índole, é do costume, é dos hábitos. Mas o Senhor nos fez com o dom do falar. Nós temos o dom do falar. Precisamos do Espírito Santo para a gente regular esse dom. Mas nós precisamos abrir a nossa boca. E eu estava embarcando sozinho em Confins, ia sentado e lendo na sala de embarque, ia demorar um pouco mais, e aí chegou uma família. Eu olhei assim, falei assim, eu acho que eles são lá da escola dos meus filhos. Baixei os olhos e continuei lendo, se fosse o Naum já teria conversado com eles. E hoje eu não tenho Naum aqui para conversar com eles. Aí veio uma outra, um casal, e se conheciam e se cumprimentaram e começaram a papear, o casal sentado do meu lado e a família sentada de frente, virado, o banco virado, já tinha tudo propício para conversar. Mas eu... E aí o Espírito Santo começou a incomodar. Falei assim, você não vai falar um A? Se essas pessoas ficarem sabendo que você sabe delas, que você conhece essas pessoas, provavelmente elas te conhecem, mas será que você não vai falar, oi? E a oportunidade que você tem? E aí deu um momento assim, alguém falou assim, eu falei assim, seus filhos estudam no Colégio Santo Agostinho? Eu falei assim, estudam? Eu falei assim, ó, ele falou. Ele respondeu sem esforço, ó, ele não pensou em nada, por que esse cara está me perguntando? Porque ele... E aí começamos a conversar. Daí a pouco, o casal do lado já estava conversando também. E daí a pouco, eu já estava de pé conversando com um casal do lado que eu nunca tinha visto sobre os cavalos que ele tem e cria ali perto do Alphaville. Falei assim, ah, então um dia eu vou lá ver seus cavalos. Assim, Deus, é tão fácil conversar. Aumenta a vasilha, Senhor. Eu fui comprar essa tela... E aí eu entrei na loja, a loja estava vazia durante a semana, lá no BH Shopping, e eu falei assim, do nada, só tratei bem limitado com o vendedor, em silêncio, calado, não sou o Naum. Aí quando eu fui ao caixa pagar, o atendente, o vendedor, veio comigo lá no caixa, eu falei assim, qual o dia que mais vende nessa loja? Aí o vendedor, sábado. Sábado. Então, os quatro sábados, eles salvam o mês da loja. Ih, quatro sábados. No sábado, nós vendemos uma média de 20 mil reais aqui na loja. E eu falei assim, e durante a semana? Durante a semana, e um desastre. Durante a semana, nós vendemos... Aí foi falando, foi contando os dados da empresa. Abriu tudo, assim. Aí eu já fiz os cálculos, já somei, ele somou comigo. Já vi um quanto que a empresa fatura no final do mês. Aqueu foi lá e ela disse que a pessoa começou... Posso contar meu testemunho para você? As pessoas querem conversar. E uma pessoa como eu não precisa se preocupar. Nós podemos abrir a boca e conversar. Eu não preciso ter o dom do Naum, mas eu posso... Você pode conversar com as pessoas. Faz uma pergunta, mesmo que te pareça assim, invadir um pouquinho a privacidade. Você descobre que as pessoas conversam. Abre a boca e testemunha. O Espírito Santo vai te dar uma palavra de sabedoria, uma frase que vai ficar. No outro dia que você encontrar com aquela pessoa, já tem outro assunto. Eu estou pedindo para mim e para vocês o dom de testemunhar. E não é um pedido difícil, porque o Senhor disse, recebereis o meu poder. E então sereis minhas. Você quer falar? Encha-te do Espírito Santo. Ele vai falar, ora por essa pessoa. Fala isso com aquela pessoa. Mas é isso aqui, ó. Mas é aquilo ali. Não fala como quem tem a visão limitada do mundo evangélico. Lembre de Epimênides. Todas as pessoas à volta estão no projeto de Deus. E converse, compartilhe. Se eu e você começarmos a testemunhar mais, as nossas vasilhas serão alargadas. Porém, que se diz, A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Onde está a palavra da fé que Billy Graham prega? Está na sua boca. Está na boca. O Espírito Santo vai dizer: fale disso. Fale daquilo outro. O Espírito Santo vai revelar. O Espírito Santo vai dizer: fale essa frase, porque essa frase vai cair, ó, como bálsamo naquele coração, vai despertar, vai curar. Irmão, você quer experiências assim? Abra a tua boca. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás as palavras da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Romanos 10, 8. E agora, Ezequiel 33, 7. E Atos 1, 8. Mas recebereis poder. E ser-me-eis minhas? Engraçado. O Senhor não falou assim: mas recebereis poder e fareis milagres. E vocês vão mostrar que são muito espirituais, falando em línguas. Recebereis poder e vocês vão ter orações poderosas. Não, recebereis poder e ser-me-eis? Testemunhas. Você vai sentar diante de uma família lá no aeroporto, não é diante da igreja, não é pensando que faça um convite, venha visitar-nos na nossa igreja, domingo, 18 horas, temos um culto, venha. Não, você vai abrir a boca e vai ser minha testemunha. Eu quero isso, Senhor. Sexto, eles o venceram, venceram o maligno, pelo poder do testemunho e da palavra. Irmão, está na minha boca e na sua boca, só muda a forma de enxergar. Só muda a visão. Senhor, eu vou interferir nessa vida. Ah, mas sabe o que é eles? Eu lembro, irmão, eu fui ser vendedor por 3 meses de suprimento de informática. Naquela época ainda vendia, tinha vendedores específicos de suprimento de informática. A gente vendia os cartuchos, as fitas, vendi os formulários e todas aquelas coisas. E sabe o que me acontecia? Eu não vendia, só fiquei 3 meses lá, não conseguia vender, porque eu entrava nas lojas, eu entrava no supermercado, eu entrava nos escritórios e eu já entrava assim: eu estou incomodando o cara, ele vai dizer que não precisa. Aí eu falo assim: não precisa, ah, desculpa, vamos embora. A minha visão era, quando eu não dei para o negócio, irmão. Você, o sujeito já tem outro que vende mais barato para ele, tem outro que vende melhor, eu vou incomodar o sujeito, vou chegar, vou tomar o tempo dele. Não dava certo, irmão. E se duvidar, ainda vou encontrar dificuldades hoje para chegar e vender. Talvez vou encontrar muito mais dificuldade. Mas outro vai ter outra visão: esse cara vai comprar de mim o resto da vida. Ou, vão com um churrasco comigo, eu tenho um churrasco. Não, vão comigo. Pronto, ganhou, fez amizade, o que você está precisando lá? Eu te levo segunda-feira. Pronto. Mas eu, o cara vai dizer não, o cara vai dizer que não precisa, não. Desculpa ter entrado aqui. Muda a visão. Irmão, peça ao Espírito Santo, me faça mudar a visão. Eu quero olhar para aqueles meus vizinhos, eu quero olhar para as pessoas que trabalham no meu trabalho, eu quero ter discernimento do que está acontecendo. Eu não vou chegar para ele e falar assim: eu sou evangélico, e eu queria fazer um convite para você ir na minha igreja. Eu sei que você tem sua religião, né? Mas assim, de vez em quando, dá uma coisa. Não, peço ao Senhor. Olha, o Espírito de Deus me falou. Ontem eu estava orando e orei por você, e o Espírito de Deus me falou que você está enfrentando isso, isso, isso. O cara vai cair morto lá. Como é que você sabe? O Espírito Santo falou comigo. Peça uma palavra, não precisa ser uma manifestação de revelamento. De repente você vai falar assim: não, sabe o que é? Porque está escrito isso, isso, e aquela palavra vai cair numa terra seca e gerar vida. Peça ao Senhor, abre a tua boca, seja testemunho. Suas vasilhas vão se alargar. Aleluia, aleluia. Somos cartas vivas. Deixe as pessoas lerem, deixe as pessoas ouvirem. Irmão, nós estamos reunindo alguns motivos para oração. Senhor, eu quero ser alguém que adora. Eu quero ter experiências de adoração, profunda adoração. Me prostrar. Eu amo viajar sozinho. Gosto muito de viajar sozinho. E agora os meninos, a Dani e os meninos foram de avião para Porto Seguro e eu fui sozinho de carro. A desculpa é que a gente ia ter carro lá em Porto Seguro, não precisava alugar e tal. Mas eu gostei demais de viajar sozinho. Pus os CDs, tem o pastor, como é que chama o pastor? Lorival. Rodrigo me dá, deixa lá em casa sempre um CDzinho de mensagem do pastor da Deus é Amor, pastor Lorival, e eu vou ouvindo, já tinha ouvido algumas, reuni umas quatro que eu não tinha ouvido lá ainda, e fui ouvindo as mensagens, pus os CDs, as músicas, e vou tendo meu tempo com o Senhor na estrada. Que coisa maravilhosa. Uma dessas viagens, eu estava indo também para aquele lado, lá do leste, e quando cheguei em João Molevade, estava adorando o Senhor, eu já estava chorando de adorar o Senhor enquanto dirigia. E o Senhor falou assim: eu quero te dizer uma coisa, filho. Sabe por que meus anjos me adoram? Eu não os fiz programados para adorar. Eles me adoram porque no dia em que eu os criei, quando eles me viram pela primeira vez, eles se prostraram abismados com a glória do Eterno. E me adoram até hoje. Então, se você vir minha glória, você vai me adorar e não vai parar de me adorar e vai querer me adorar e vai me buscar e vai me louvar, porque você vai me conhecendo cada dia mais. E eu tive que parar o carro. E eu parei o carro naquela reta logo depois do trevo de João Molevade para adorar o Senhor, chorando, não enxergava mais nada. E eu consegui escrever aquilo que Deus tinha me falado. Não é uma doutrina, mas é uma visão, uma forma de ver as coisas celestiais. E os anjos o adoram até hoje, porque estão bobos, abismados, estupefatos com a glória, a beleza de Deus. Se nós começarmos a olhar para Deus, a ter a visão, branco é branco, olhar registrados com um plano de Deus, nós vamos nos prostrar em adoração. Tu és maravilhoso, Jesus. Você vai descobrir que não vai precisar nunca mais chorar de tristeza. Não gasta lágrimas chorando de apreensão, de tristeza. Usa essas lágrimas para lavar os canais da alma, adorando a Jesus, buscando a palavra do Senhor, se alimentando de pão puro, a palavra. Terceiro, sendo disponível. Estou disponível, Senhor. Estou pronto. Não tem mais dificuldade. Ah, é longe. Ah, eu não tenho como ir. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho como... Não, eu vou ser uma pessoa disponível, servindo. Como é que eu vou servir fulano? Como é que eu vou servir ciclano? Como é que eu vou servir, Senhor? Testemunhando, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar. Sexto, cuidando da colheita. Cadê minha colheita? Cadê meus frutos, Senhor? Eu quero cuidar da minha colheita. Esse ano eu vou registrar uma colheita maior do que ano passado. Esse ano eu quero uma colheita maior do que o ano passado. Esse ano eu quero contabilizar uma colheita maior do que... Senhor, eu vou cuidar disso. Se nós cuidamos da colheita, Deus alarga a nossa vida como vasilhas. Nós começamos a ter mais de Deus, a experimentar mais de Deus. João diz no capítulo 15: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi vocês. Ô irmão, é muita pretensão. Tem que crer demais, tem que ser muito, mas muito convencido. Assim, Deus que me escolheu. Eu não sou qualquer um, Deus me escolheu. E além de me escolher, Ele me ama. Deus me ama. Eu sou amado, querido por Deus. Eu sou, dá licença, eu vou passar aqui. Sou eu. Eu preciso crer, eu preciso confessar, eu preciso abrir a boca. Eu sou querido de Deus, eu sou amado de Deus. Quem é Satanás para ficar me pondo tristeza, angústia, amargura, preocupação? Eu sou amado de Deus. Eu sou querido de Deus, foi Ele quem me escolheu. não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o Senhor já tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, irmão. Muito maior do que construirmos coisas terrenas, passageiras. Cuide da colheita. Cuide da colheita. Cuide da colheita. Por último, existem quatro motivações na vida humana. São quatro motivações que movem a vida de todas as pessoas nesta terra. A primeira, necessidades. Vão comigo? Ah, de jeito nenhum. Onde que é? Não, longe, não vou. Olha, se você for comigo, eu posso te pagar R$100. Minha conta de luz. Ok, estou contigo. Como é que vai ser? Não. Irmão, todos nós nos movemos por necessidade. É a primeira e básica motivação de todo ser humano. Alguns, por necessidade, roubam, fazem falcatruas, desrespeitam os outros. O ser humano é capaz de qualquer coisa para suprir suas necessidades. Muitos, talvez aqui, estão trabalhando numa coisa que nem gostam. Por quê? Necessidade. É mais cômodo eu ir arrumar um emprego, uma coisa que me dá aquele dinheiro, porque aquele dinheiro cobre as minhas. E alguns passam a vida inteira só cobrindo as necessidades. Essa é a primeira motivação de todo ser humano. Segunda motivação, prazer. Se as necessidades de alguém estiverem satisfeitas, não adianta você convencê-lo de novo. Vamos para a viagem, R$100. Minhas necessidades já estão cobertas. Eu não vou nesse programa de índio só para ganhar R$100. Não vou de jeito nenhum. Minhas necessidades já estão cobertas. Mas se você oferecer prazer, aí já está diferente. Aí eu vou ter prazer. E não pense em prazer só no lado sexual, ilícito, ou imoral, pornográfico. Não. Pense em prazer como prazer. Vamos para a reunião de oração? Não, estou muito cansado. Vamos ter um churrasco e mandar te convidar. É mesmo? É. Oh, descansei. O prazer é a segunda motivação incontestável de todo ser humano. Não tenha dúvida, irmão. E tem muita gente que se move pelo prazer o tempo todo. Algumas pessoas esquecem das necessidades por causa do prazer. Terceira motivação de todo ser humano, poder. Não adianta você dizer à pessoa que você quer que trabalhe para você que você vai suprir as necessidades dela, se ela já tem um bom emprego. Senão, eu já tenho minhas necessidades supridas. Não adianta você dizer, mas essa empresa tem um clube, você vai ser sócio do clube. Eu já sou sócio do melhor clube da cidade. Não, mas você vai estar nas colunas sociais. Se alguém já tem as necessidades e o prazer supridos, você não precisa tentar, porque você não vai convencê-lo. Só há uma condição. Numa instância, que é a terceira instância de motivação do ser humano, poder. Mas você vai ser o líder daquela estação. Você vai ser o chefe daquele departamento. Você vai poder mandar. Aquela região vai ser toda sua. Você vai ser quem manda ali. E alguns até abrem mão um pouco do prazer. até abrem mão um pouquinho do salário, dos benefícios, por conta da motivação chamada poder. A quarta motivação, e única que vem depois destas três, é missão. Só a missão faz com que alguém se mova do jeito que for preciso, sem pensar em necessidade, sem pensar em prazer, sem pensar em poder, para fazer algo que nem dá conta. O corpo de bombeiro toca a campainha, eles acordam 3 da madrugada, já caem dentro da botina, entram lá no caminhão e saem, e chega lá, o prédio está em chamas, e o cara fala assim: graças a Deus, vou pagar minhas contas. Não, as contas dele já estão supridas. Ele chega lá e fala assim: graças a Deus, vai ser uma delícia subir naquele fogo, e vai ser muito prazer. Não, ele não tem nenhum prazer naquilo. Ah, eu vou me tornar o poderosão, esse fogo vai vir comigo, essas paredes vão, eu vou mandar elas, eu vou lá e agarro aquela criança e trago aqui. Não, irmão, não tem poder ali não, só tem uma motivação que faz ele subir lá: minha missão. Eu tenho uma missão. Eu não posso dizer a você, se você decidir numa visão ampliada, afinal, branco com branco, se disponibilizar nesse ano, Deus vai te sustentar, porque não funciona. Você vai ser muito, muito cheio de alegria, de prazeres, vai ser legal. Essa igreja é a igreja mais maravilhosa de BH, e você vai curtir demais isso aqui. Não adianta, irmão. Eu posso dizer: você vai ser pastor aqui, eu vou te dar um cargo alto, eu vou te nomear presbítero, eu vou te nomear diácono, se não for isso que você quer, eu vou arrumar um cargo e nós vamos te dar uma sala, um crachá. Não vai funcionar. Só há uma coisa que nos leva a viver essa vida com o Senhor: o senso de missão. Ide e fazei discípulos. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Nós podemos gerar um movimento muito grande, seja cobrindo as necessidades, prometendo recursos financeiros, seja dando prazer, entretenimento gospel, seja criando uma estrutura onde as pessoas assim: eu estou esperando ser chamado pelo pastor para ser um diácono, ele já me disse, ó, fica aí, porque o próximo é você e tal, e eu estou, porque isso vai me dar. Mas se nós formos cheios do senso de missão, Deus vai nos prosperar como igreja nesse lugar. Você crê nisso, irmão? Fecha os teus olhos. Eu preciso alargar minhas vasilhas, aumentar o número delas, aumentar o tamanho delas. Eu preciso, Senhor. Eu não posso continuar do tamanhozinho. Eu não posso ser motivado por nenhum elemento senão a missão. E eu estou disposto a caminhar neste ano como líder do Senhor no corpo de Cristo, movido pelo senso de missão. Não existe missão em você conseguir bater a meta da sua empresa. O que pode existir é você ganhar aquelas pessoas para Jesus. Se você estiver ali por uma missão, a missão do Senhor, então o Senhor vai te prosperar. Não existe como na igreja nós caminharmos porque temos oportunidades, prazer, sustento, poder. Só existe caminho com o Senhor pela missão. Porque Ele mesmo disse: eu não estou muito Muito à vontade não, Pai. Se puder, o Senhor passa de mim esse cálice. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu tenho uma missão. Cumpra. Seja feita a tua vontade, a tua missão para mim, eu vou cumpri-la. Como membro de uma igreja onde o Senhor me plantou, eu determino que vou me mover pela missão. O Senhor vai me mostrar a minha função, os meus dons, e amanhã nós vamos ver isso. O Senhor vai me capacitar com o poder do Espírito Santo, e nós estamos buscando isso. E quando eu terminar este ano, eu vou dizer, aqui está, Senhor, o relatório da missão cumprida. Não me deixa, Senhor, terminar um ano e ter caminhado só pelas necessidades, pelo prazer, pelo poder, ou talvez por nenhuma destas coisas. Eu quero terminar esse ano dizendo, cumpri a missão. O Senhor está mudando a minha visão, Senhor. Eu não sou um frequentador da igreja. Eu não escolho qual programação eu vou. Eu me entrego. E para alargar a minha vida como vasilha, para aumentar o número de vasilhas da minha vida, eu vou buscar te adorar. Eu quero experiências sobrenaturais. Quem sabe o Senhor me chama lá programado nessa madrugada. Quem sabe o Senhor nessa madrugada me alcança com um sonho, com uma visitação poderosa, que eu tenha que sair do quarto. Quem sabe não vai ser hoje, vai ser semana que vem, mas eu estou na expectativa de, em adoração, ser visitado pelo Senhor. Senhor, eu não quero apenas ler a Bíblia toda com meus irmãos neste ano. E se você não começou, comece agora. Eu quero comer deste alimento todos os dias, junto com meus irmãos. Senhor, eu quero ser alguém disponível. Então eu não vou assumir compromissos banais, terrenos, passageiros, aparentemente importantes, e eu os vejo como importantes só porque as cores estão deturpadas na minha escala. Senhor, eu quero estar disponível para o teu reino. Eu quero servir. Eu quero abrir a minha boca e ousadamente testemunhar. Eu quero cuidar da colheita. Eu quero, Senhor. Eu quero terminar o ano e escrever, se for preciso, o quanto eu cresci espiritualmente. Ah, agora eu estou entendendo. Eu cresci, eu como vasilha fui alargado pelo Senhor. Algumas vezes é no torno. Algumas vezes é debaixo do fogo, que derrete o aço, mas que permite que ele seja alargado. Às vezes, é nos milagres, que do nada, como se fosse assim, surpreendente, o Senhor põe vasilhas novas do meu lado. Às vezes, é na dedicação, eu vou ler inglês. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça ao Espírito Santo para que o restante dessa noite, quando nós nos assentarmos para conversar uns com os outros, para jantar, quando nós tivermos o tempo ali para comungar, para rir, quando formos dormir, que Ele continue bombardeando nosso coração, nosso espírito com os ensinos. Eu estou entendendo, desde o credo que eu proclamei, as expressões, as palavras, as frases, elas entraram, elas fizeram uma mudança. Deus está mudando minha visão e eu vou proclamar, testemunhar desta visão. Oh, Senhor Jesus. Você quer uma fórmula? Não é uma fórmula mágica, mas é um caminho. Vai para um lugar sozinho. E mesmo que não tenha uma música, começa a dizer: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, os anjos, serafins, querubins, os anciãos estão diante do teu trono. E deixa ele te fazer ver um trono. Pode enriquecer sua mente com as imagens. Você não está forçando nada. Você está usando o que Deus criou. Eu tenho algumas imagens que o Espírito Santo me faz ver sem que eu pense nelas. De repente, quando Ele quer dizer alguma coisa, Ele traz algumas imagens. Tem uma que me quebranta. Ele vai olhar para você de um jeito muito particular, muito especial. Você o verá, e você o verá olhando para você. E você ouvirá Ele dizendo palavras que só você vai ouvir. Ele me disse no final desse ano: filho, eu só não te dei o que te estragaria. Eu só não te dei o que te estragaria. Todas as coisas que eu tenho para te dar, eu te darei, filho. Ele vai te dizendo coisas maravilhosas. E Ele vai te afastando do branco encardido deste mundo. E Ele vai te levando para um branco mais alvo do que a neve. E a sua referência não será distorcida das coisas do eterno, da santidade, do propósito de Deus. Envolve a alma até o bagaço, até espremer a última lágrima. Envolve as emoções até você se prostrar e não ter domínio de mais nada e mergulhar no rio caudaloso que não dá para nadar mais e se perder no Espírito de Deus. Envolve uma visitação que a gente não tem palavras para expressar, mas que transforma. Peça a Ele, diga: eu quero isso. Eu quero sonhar com isso. Eu quero ser visitado pelas manifestações do Teu Espírito. Eu não quero viver só no intelecto. Eu não quero viver só nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu quero viver nas ações do Teu Espírito Santo, no meu espírito, que restauram a alma, que refrigeram a alma, que me alimentam. Eu quero viver, eu quero mais de Ti. Diga a Ele, se levante, se ajoelhe, mas tome uma posição, uma atitude ativa na presença do Senhor nessa noite. Expresse-te a Ele, expressa-te a Ele. O Espírito Santo me dá uma palavra: solte as amarras. Nessa noite, solte as amarras. Algumas serão arrebentadas com um grito de rendição, de adoração. Solte as amarras. O diabo sabe que se você adorar, se você testemunhar, se você se dispuser, se você se aprofundar na palavra, as vasilhas serão maiores, o óleo será maior, o poder será maior. Então solte as amarras que o diabo pôs. E alarga a tua tenda, alarga tuas vasilhas, aumenta o número delas. Encha-te do Espírito. Alguns irmãos que sentem a necessidade de receber oração: eu quero ser coberto, cercado de oração. porque eu decido, mas eu sei que o desafio é grande para mim. Eu preciso de ajuda, de conselho, de palavra, de oração, de sustento, mas eu vou entrar por esse caminho. Eu vou afinar o branco com a escala do meu Deus. Eu vou crer de verdade a ponto de confiar. Eu vou me assentar naquele carrinho. Eu vou dar passos. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou ousar me dispor para o serviço. Eu vou abrir a minha boca e eu vou testemunhar. Com a minha célula eu vou àqueles prédios e nós vamos resgatar vidas escravizadas pelo diabo. Mas eu preciso de ajuda em oração. Se você precisa, por algum motivo específico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Outros irmãos que precisam de ajuda, você sabe que precisa, mas você hoje pode interceder por essas vidas. Vem aqui para o altar e cerca essas vidas. Peça ao Espírito Santo: Espírito de Deus, capacita-me. Eu quero aprender a me encher de Ti. Eu quero aprender a edificar a minha vida orando em línguas. Levante a sua voz e ore. A palavra da fé está na sua boca. Está dentro de ti.